A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita, coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a segunda parte da palestra de Vanderlei Oliveira, realizada no dia 26 de setembro de 2010, no SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema, Reforma Íntima Sem Martírio. Com vocês, a sequência da segunda parte da palestra de Vanderlei Oliveira. Mais algumas coisas para a gente aceitar. Que nunca conseguiremos mudar alguém. Que nossos pais não vão mudar. Que você tem desejos sexuais não condizentes com o que você pensa sobre o assunto. E às vezes briga com a sua orientação sem saber o que fazer com ela. Que seu filho que tirou a carteira vai ter que dirigir o seu carro. Isso foi experiências que eu vivi com dois agora recentemente. Que temos uma doença que vai nos matar. Às vezes você não vai curar, não. Brigar com a sua doença vai ser a pior coisa que você pode fazer no fim da sua vida física. Aprenda a viver sofrendo com alegria. A viver vivendo e não morrendo. Difícil, né? Que temos depressão. O caso do deprimido, que eu já falei aqui hoje, um dos pontos fundamentais do deprimido é esse. Ele não aceita que ele é doente. Ele faz a família inteira se sentir doente, mas ele não aceita que ele é doente. Quem tem deprimido na família sabe que é assim. Que a nossa família pode se desfazer, partir. Que não devemos nada a nossos pais. Essa é dura, hein? Aí eu tenho uma dívida enorme com os meus pais. Melhor seria se você dissesse assim, eu tenho uma gratidão enorme aos meus pais. Porque enquanto a gente coloca a coisa em nível de dívida, que não bate com o ritmo do universo divino, nós estamos colocando que a gente tem que acertar aquilo. E nada funciona assim no universo. A gente tem que ser grato, reconhecido. Fazer por amor. Igual tarefa espírita, a gente tem que fazer tarefa por amor. Se a gente ainda não sabe, tem que correr atrás disso. Porque você ficar indo na tarefa espírita desse tipo assim, ah, eu vou mesmo evangelizar a criança, porque na outra encadernação eu decapitei muito menino, então eu tenho que cuidar dos meninos mesmo. Olha, se você está indo na tarefa desse jeito, repensa a sua postura. Tarefa espírita você tem que fazer com amor, com gosto. Tá certo, tem gente que não sabe. Isso é comum acontecer no centro espírita. Mas vai buscar esse lado luminoso da tarefa. Para você fazer ela com mais alegria. Para você ir para o centro espírita com mais gosto. Entendeu como é que é? Que não devemos nada a ninguém. E aí vai, são várias coisas. O que aconteceu conosco ao longo da evolução para a gente ser o que somos hoje? Isso aqui. A passagem do filho pródigo que eu vou falar para vocês. Tudo começou com a nossa rebeldia, aquele filho pródigo que não quis ficar dentro da herdade do pai, pediu os bens dele, a herança, e saiu para o mundo esbanjando a herança. E aí essa rebeldia do filho pródigo, que é o egoísmo, a fuga da consciência, a inaceitação, que eu trabalhei muito com vocês aqui hoje, é a parte da passagem que fala, da parábola que fala, largar a herdade do pai. Depois, o filho arrepende, vê que ele está sofrendo fora da fazenda do pai, e aí, depois que ele já esbanjou toda a herança, na sua arrogância, ele se sente adoecido, com vazio existencial, um sentimento de indignidade muito grande, de baixa autoestima. Quem já leu o livro Ícaro Redimido, do espírito Adamastor, vocês já leram? Procurem esse livro para ler. Lá explica a história evolutiva da depressão e do egoísmo, e mostra que um dos efeitos principais do egoísmo milenar no qual nós nos encontramos, que Kardec estudou tão bem nos seus livros básicos, né? O resultado desses milênios no egoísmo é esse sentimento de baixa autoestima que todos temos. Não tem um na Terra que escapa. Eu não estou falando dessa baixa autoestima de problemas educacionais no lar, não. De um sentimento de ser inferior, de não ser digno. É aquele exemplo que eu dei do sujeito que vai sair com a família para passear e acha que não merece o bem, que não merece o melhor. É esse sentimento que está no fundo de todos nós, em maior ou menor escala. E quanto mais proporcional é esse sentimento, mais o adoecimento mental acontece. Então, esse filho adoeceu ao longo da evolução. É a nossa história. Ele adoece e se arrepende de tanta dor no vazio existencial, se arrepende, trava contato com a sua consciência e volta para a casa do pai. Na parábola fala isso. Ele volta para o pai porque se sentiu muito pobre longe de Deus. E aí, depois que arrepende, entra a fase da expiação. Esse é o problema do arrependimento. Arrepender dá uma dor de cabeça. Por quê? Porque quem arrepende vai sofrer a dor do arrependimento. E Allan Kardec chamou isso de expiação. Ninguém foge da expiação. Por que vocês acham que os espíritos que estão no mal, decididamente no mal, não se arrependem? Porque eles sabem disso. Que se arrependerem, cairão em expiação. E a expiação é aquela dor que não tem como fugir, da culpa, do medo, da mágoa, as coisas que nós estamos sentindo hoje. Reflexo desse histórico evolutivo nosso e que acaba muitas vezes em depressão. Mas Deus é sábio, deu a oportunidade da reparação. Aliás, essas três etapas aqui, arrependimento, expiação e reparação, são do livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Kardec estudou isso com profundidade. O espírito primeiro se arrepende, entra na dor da expiação e em seguida tem a chance de reparar. Nós espíritas estamos tentando reparar as nossas dores com tarefa, é o que eu chamei a atenção hoje. Não é por aí. Tarefa alivia, não alivia? A gente que está sofrendo, a gente não vai para a tarefa, não se sente bem, não se sente aliviado. Mas nós não vamos poder ficar disso uma vida inteira, não. Isso é igual remédio, vai perdendo efeito com o tempo. Nós vamos ter que aprender a amar a tarefa e não ir para lá para se aliviar. O alívio nós vamos ter que aprender a produzir com a solução das nossas dores interiores. Perceberam? Vamos ver então dentro da passagem? Eu vou contar a passagem para depois chegar onde eu quero, que é no "Vinde a mim os que estais cansados e oprimidos". E disse um certo homem que tinha dois filhos... E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, dentro daquela cadeia, eu vou repetir toda a cadeia, em cada versículo, para vocês entenderem onde que nós estamos. Dentro daquela cadeia aqui, ó, é o filho largando a herdade do pai. Está largando a fazenda. Seguindo, versículo seguinte. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então o filho saiu, largou a fazenda, foi para um lugar, gastou tudo e começou a ter fome no lugar que ele foi. Aí as coisas começaram a pegar, é igual com a gente. O dia que nós começamos a sofrer, a gente começou a sentir necessidade de Deus, do endereço de Deus. E isso não é de hoje, não. Isso é de muito tempo. Essa história você pode ver lá na presente encarnação, mas também no histórico de todas as nossas reencarnações. E foi, e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolota de porcos, que, né? E ninguém lhe dava nada. Então o filho que era rico ficou pobre, vazio, estava comendo pior que os porcos lá. Essa é a parte aqui, ó, da ilusão. Esbanjou a herança, entrou nesse processo aqui. E tornando em si, ele disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. A situação dele ficou tão crítica que ele voltou para a herdade do pai pedindo ajuda e com um péssimo sentimento, olha aqui, não sou digno, é o que está acontecendo com a gente hoje. É esse sentimento aqui, ó, de adoecimento. Nós estamos distantes de Deus há muito tempo. Desse Deus interior, não do Deus de fora. Desse Deus que está na essência do contato com o ser divino que existe dentro de nós. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E Deus nos aceita. Olha que bonito. A gente volta capenga, volta cansado, volta destruído, mas o Pai nos aceita. O que é isso se não a reencarnação? A chance da gente estar aqui e recomeçar tudo. Então, nessa etapa aqui, é essa etapa do arrependimento, a volta para a casa paternal. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o Pai disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. É a etapa aqui, ó, da depressão. Ele começa também a ter consciência de si nessa etapa. Eu estou correndo com essa passagem para parar num ponto que eu quero aqui esclarecer. Essa passagem dá uma manhã de estudo, feita com calma. Então, isso aqui são as feridas evolutivas da alma. Nós hoje trazemos dentro de nós esse sentimento de sermos indignos da vida, não merecedores do bem e da felicidade, com essa sensação de inferioridade, falibilidade e abandono que constitui a baixa autoestima. Por que acontece a história toda? Para chegar aqui, as dores espirituais da identidade psicológica frágil. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Cansados e oprimidos. Então vamos estudar isso. Nós estamos assim hoje. Não sei vocês. Né? Cansados e oprimidos. O conflito cansa. A gente está em conflito há muitos milênios. Isso cansa. Cansa mesmo. Dá uma canseira mental. E oprimidos. Oprimidos pelo quê? Pela ignorância. Por que pela ignorância? Porque a gente quer resolver os nossos problemas, mas não sabe como. Somos ignorantes. Quando Jesus coloca lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tem muita gente que se enche de vaidade e orgulho e conceitua esse versículo como sendo a verdade e o espiritismo. Conhecereis o espiritismo vos libertará. Não é bem assim, não. Se fosse assim, todos nós que já conhecemos a doutrina estávamos libertos. E, no entanto, estamos aqui a duras penas tentando dar conta dos nossos desafios interiores, dos nossos conflitos, buscando solução. Que verdade é essa que Jesus falou? Conhecereis a verdade sobre você, a sua verdade, sobre o que está dentro de você, e aí sim você se liberta. E nós estamos ignorantes, muito ignorantes sobre essa verdade. E tem gente que, para tentar resolver isso, começa a fazer leitura de livro espírita e entrar em tarefa, mas com toda a força. Lê. Pode ser bom, pode não ajudar em nada. Porque a questão não é por aí. É em como você relaciona esse conhecimento dentro de você, porque a ignorância é que oprime. O conflito cansa. Surge a dupla culpa. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui dificilmente alguém escapa. Esse conflito que cansa. Surge a dupla culpa. Por ser quem somos e por não ser ainda quem a gente gostaria de ser. Não surge isso na gente? Não acontece com a gente? E aí a gente lida muito mal com o sentimento de culpa. Seria um outro seminário isso aí. Só essa frase. E a ignorância oprime por não sabermos o que sentimos e o que a gente quer. E quem leu O Prazer de Viver, de Hermance Dufour, teve a oportunidade de perceber o que a Hermance fala sobre a meia-idade. A meia-idade, eu não sei se vocês sabem, é um período psicológico de crise existencial. É chamado como meia-idade porque normalmente ele acontece entre os 35 e os 55 anos de idade. Não, você não está livre, não. Tem gente que com 26, 20, 15 entra em meia-idade. Tem gente que com 70 ainda não entrou. A grande maioria das pessoas ocorre a crise entre 35 e 55. É uma crise existencial, a Hermância entrou fundo nesse tema em Prazer de Viver, tema que já foi bem estudado por Jung, já foi bastante secado por outros autores, mas ela trouxe um colorido espírita para o tema, ficou muito bacana. Porque ela vai mostrar que nesse período da vida, que muita gente fala assim, eu vou pendurar as chuteiras, porque eu já ganhei todo o dinheiro que eu queria, ou eu não ganhei nada e não tem mais jeito de ganhar. Nesse momento em que a pessoa pendura as chuteiras, a irmã se vem e fala assim, é o momento mais bonito da vida, porque a vida começa aos 50. É verdade? Eu vi uma pesquisa recentemente sobre felicidade, estava em quarto lugar o seguinte, não ser jovem. Com certeza isso vai para primeiro lugar rapidamente, não tenho dúvida. Por quê? Porque nós vamos ver que juventude não é sinônimo de paz interior. E quem falou isso era um homem maduro, e ele justificou a fala dele, dizendo assim, que quando jovem a gente sofre muito por não saber o que quer da vida. Ele disse tudo. Porque paz interior você adquire quando você sabe o que você quer da vida. E essa é uma das perguntas mais intrigantes e mais desafiantes de serem respondidas por qualquer um de nós. E a meia-idade ela acontece exatamente para isso. O que é a meia-idade à luz da psicologia? Nesse período, o seu inconsciente vomita todas as suas feridas interiores que não foram trabalhadas na infância e nem na juventude, que você socou, que você deixou lá porque não tinha como mexer, porque você teve que ser mãe, teve que ganhar a vida, teve que vencer, teve que viver como qualquer pessoa. Elas voltam. Voltam também, e isso é bom saber, os talentos. As vocações que você sufocou, as coisas que você teve que ignorar, porque às vezes as coisas da, a vida não te ajudou a desenvolver aquilo. É aquela menina que com 18 anos engravidou, teve que ser mãe, cuidar da vida, cuidar do lar, teve outros filhos, tinha um talento para tocar piano, abandonou aos 49, dá uma noite de sonho, e ela, eu tenho que voltar e vir um artista exímio. O talento retorna também. É um momento em que seu inconsciente vai colocar para fora você como você é, e não aquele você que você teve que ser. E aí nasce a crise da meia-idade e você começa a perguntar, será que eu quero esse marido? Será que eu quero essa profissão? Quando criança escolheram para você, quando jovem os seus grupos sociais escolheram para você, depois você casa, a mulher é que manda, é o marido é que manda, tem filho, os filhos mandam nos pais, nisso você já está com 35 anos. E aí você pergunta, e eu, o que eu quero? Surge a crise existencial. Ninguém escapa disso não, hein? Às vezes ela não vem assim, ela vem de outro jeito, morre alguém da família, morre um filho, morre o marido, e você dá graças a Deus... Pronto, resolvido o problema. Não, mas aí é que você vai entrar na crise mesmo. Que a falta dele mostra o que você colocou no lugar. Por que muitas mulheres estão com depressão depois de 35 anos? Porque já fizeram a missão que elas consideram mais essencial da vida delas, que é cuidar de filho. Aí os filhos vão embora, não quer mais nada com elas. Aí elas vão ter que olhar para elas como elas são. Porque tem muita mãe, não todas... que estão substituindo amor de filho por enfrentamento pessoal. Para olhar para você mesmo. Não, eu como mãe tenho que me dar a vida toda pelos filhos. Mãe é padecer no paraíso. Vocês ainda estão nessa? Mãe é educadora. É cuidar da gente enquanto cuida do outro. Não tem lógica essa coisa de me esquecer para abençoar o outro. E outra, hein? Vocês que têm filhos novos vão ver isso. O conceito desses meninos de pai e mãe não é o conceito de 20 anos atrás, não. Hã? A gente que não se moderniza, não, para ver. Além de sofrer, ainda vai errar com eles. Isso é dois problemas. Sofre, porque quer o bem deles, e erra porque não sabe como agir. Vamos atrás disso. Então surge a crise. Aí a gente tem que pensar, o que está acontecendo comigo? O que, que eu quero? Igual a minha amiga, que morava em São Paulo, uma cidade ótima para viver. Viver pouco, né? Trabalhava num banco, presa lá dentro. Um dia foi fazer uma férias com a família. Três filhos, marido, foi pro Nordeste. Foi andar de bug na praia. Vocês já andaram de bug na praia? Hein? Tudo de bom, né, velho? Bom demais. O que, que a mulher fez? Endoidou o cabeçote. Entrou na crise da meia-idade. O dia de vir embora, depois de 30 anos de férias, virou para o marido, para os filhos, falou assim, vocês vão embora e eu vou ficar aqui. Eu vou te dar uma procuração, você vai fazer o meu acerto no banco, no fim do ano você vem com os meninos, eu vou pegar o dinheiro que a gente tem, nós vamos montar uma empresa de bug aqui. No início o homem achou que ela tinha achado no nordestino, não queria voltar mais, né? Ficou, ele veio embora, achou que ela pirou, entendeu como é que é? No fim do ano, dito e feito, fizeram o acerto, foram embora para tal cidade, fundaram a empresa de bug, estão vivendo felizes. Não tem uma ruga, mulher. É interessante isso. Ela levou a sério. 38 anos. Tá lá. Tá vivinha, saudável, espírita, tem os buguinhos dela, tá ganhando mais dinheiro que no banco, o marido gostou da ideia e foi também. Pronto. Crise da meia-idade também vem no meio profissional, vem no meio familiar. Isso aí, sabe? Leia Um Prazer de Viver. Eu recomendo esse livro. Não é porque é da minha mediunidade, fosse de qualquer médium, coisas boas é para ser faladas mesmo, para ser recomendada. Entendeu? Está salvando vidas. Principalmente quem está nessa faixa cronológica tem criado uma identidade com O Prazer de Viver fantástica. Então, acho que foi uma contribuição muito boa da irmã, até porque ela fala uma coisa lá que me intrigou muito. É na metade da vida da gente que, às vezes, a gente vai entrar no planejamento para o qual a gente veio aqui para fazer. Vocês sabiam disso? Que coisa, hein? Às vezes é lá pela metade da vida, quando a gente resolve essas crises, é que nós vamos começar a identificar com o que a gente veio aqui para fazer. E a gente, às vezes, fica muito atribulado com esse assunto no meio espírita. O que será que eu vim fazer? Começa por aí, pensando nisso, que a grande maioria das pessoas só lá pela metade da sua vida que vai descobrir isso. Tudo com muito bom senso. Claro que cada história é uma história dentro desse assunto, você tem que analisar a sua, não podemos generalizar nada, isso não ajuda. Apresentamos a segunda parte da palestra de Vanderlei Oliveira, realizada no dia 26 de setembro de 2010, no SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema, Reforma Íntima Sem Martírio. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita.